quero voar com as aves, nas asas do vento, a caminho do céu, ser como os anjos que louvam. Santo, santo é o Senhor. Quero matar minha sede das águas que saem do trono de Deus e formam um rio da cor de cristal, e o seu povo pra ali fluirá. E então não haverá pranto nem dor, o passado já ficou pra trás, não existe mais. E o sol já não dará a sua luz na presença de Jesus, a quem podemos comparar a sua glória, a sua glória. Quero voar com as aves nas asas do vento, a caminho do céu, ser como os anjos que louvam. Santo, santo é o Senhor. Quero matar minha sede nas águas que saem do trono de Deus e formam um rio da cor de cristal, e o seu povo pra ali fluirá. E então não haverá pranto nem dor, o passado já ficou pra trás, não existe mais. E o sol já não dará a sua luz na presença de Jesus, a quem podemos comparar a sua glória.